Parabéns, minha grande amiga Carol. Muitos anos de vida. A gente começa com essa aqui, ó. Pra você que gosta daquela saudade, aquela saudade apaixonante, vamos recordar essa sequência, vai. Outra vez volto a pedir, Rebelde, pra você ficar comigo. Eu lhe dei meu coração, mas você sempre dizendo não. Não consigo acreditar que perdi o seu carinho. Em cada rosto, em cada olhar, você cruza sempre meu caminho. Tinha gente na época que cantava essa música, né, mano? Ninguém lhe amou mais do que eu. E a vida? A vida é nada sem você. Abraçar como de carinho, a galera que tem um carinho e respeito muito grande pelo Rebelde. Meu amigo São Cláudio, em companhia de amigos, hoje tomando uma cerveja estupidamente gelada aqui na Feira do Açaí, no quiosque da Carol. Obrigado, São Cláudio, pelo carinho, tá bom? Ninguém lhe amou mais do que eu. Para mim, diz você! Passeada na Lorena hoje, curtindo essas horas de folga, porque daqui a pouquinho tem panela de barro, né? Verdade, verdade, verdade. E a tristeza esquecer com você. Saudade, hein? Teu grande amor. Não me olhe assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Ninguém é perfeito. Amo você. Meu patrão carioca, que passou, passou, junto com seus amigos hoje aqui no Veropa, aqui na Feira do Açaí, do lado da porta, pra nunca mais. Meu amigo carioca que é do Parazão, você, agência que paga na hora. Vai! Fala comigo, não faz mistério, falando sério, com você eu vou fundo do que der. DJ Rebelde! Sempre! Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Obrigado, Lezinha! Entender. Igreja Amiga Amélia, a Carol aniversariante, as nossas princesas e os príncipes do Vedrô, com a gente. O resto tanto faz. O resto tanto faz. Olha aí, olha quem vem chegando. Passou, o homem que bateu o recorde ontem. Eu vou te contar e tá estribado hoje, hein? Olha, maluquinho, hoje eu tô por tua conta. Hoje eu não quero nem saber. Olha o comentário nas redes sociais. Ontem o aniversário do maluquinho lá no Caribe Show. Entupido! Recorde de público ontem, olha. Parabéns, maluquinho. Sempre te amei. Sério, gente, não tô brincando, não. Fazia um tempão que não tava aquele público lá no Caribe, ó. É doido. Bolo, balão, salgadinho, camarote pro maluquinho. Foi muita onda, ó. Eu e você, o resto tanto faz. Maluquinho falou no meu ouvido que hoje ele vai comemorar lá no Palácio. Calma, Maluquinho, hoje é aniversário do Cacique Dinho, pelo amor de Deus, hein? Já calma, Maluquinho, calma, meu filho, calma. Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão. Os amigos que vão pegar o barco agora, vamos lá pra Ilha das Onças agora. Um beijão no coração de vocês. Olha, não vamos esquecer do Rebelde, tá bom? Cuidado com histórias de revista. Não vamos esquecer do Rebelde, senão não vou ligar o barco. Se liga em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou. Já não vai te agoniar também, não vai atravessar agora que o negócio tá ficando negro pra lá. O amor nunca vai ter fim. Sabe quando fica negro assim, moleque, dá aquelas marolas? Pois é, então fica aí, te senta, te acomoda. Pede mais uns dois balde aí, fica aí. Até a marola passar. Vai! Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não siga em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou. Um abraço carinhoso. Os amigos aí lá da Casa da Seresta. Vamos estar de trampo hoje. Nós agradecemos pela preferência de vocês hoje com a gente, tá bom? Fica à vontade. O amor nunca, nunca vai ter fim. Maestro da saudade. Saudade no quiosque da Carol. Nós olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. Vem cá, meu amor. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar alguns pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. Eu que agradeço, tá bom? Obrigado pela preferência e o carinho de vocês. E rebelde saudade. Vou andando pelas ruas, misturando as verdades. Bora bater uma foto, bora. Se não bater uma foto, bate um retrato, tá bom? Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejo. atenção, carinho de vocês, tá bom? Sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. DJ Rebelde. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Que loucura! Que loucura! A gente só vivia abraçado. Já já deu meu parceiro DJ Arthurzinho. DJ Flávio também pra comandar. Ocupava espaço dobrado. Tamo junto! E a noite, que cama. Sambi Guilherme! Quantas apresentações hoje? Quatro. Quanto tempo batendo maestro? Dizia, no Toninho. Que você queria. Toninho tá com cinco hoje. Eu queria que você dava sem eu pedir. E o Pix? Tanto amor e tudo que o amor pode dar. E só ia se eu fosse também. Aí eu não posso acreditar. Bora, Júnior! Que a gente já não tá mais na base do só você. Iaiá! Iaiá! Será que aquele nosso lugar? Saber teu casco, né? Passou. A gente já não tá mais na base do só você e você foi. Produção. Será que aquele grande amor? O maestro da saudade. Sem conversa alguém nos fala de nós dois lembrando fatos sem motivos. Que loucura. Vamos lá. Ter que disfarçar dos amigos. Meu amigo Cláudio, só na categoria, né, Cláudio? Aparências, tentamos todo o tempo manter. Meu amigo Sargento também. Rindo, tá só de boa, né, Sargento? Eu acho, meu bem, que a gente vive mentindo. Os amigos aí da Marinha Mercante também com a gente. A gente já não tá mais. Tomando uma gelé. Só você e você for. Bora, maluquinho! Será que aquele nosso grande amor passou? Eu não acredito que não fizeram pix pro maluquinho. A gente já não tá mais na base do só você. É, maluquinho, se não fizeram ontem, não faz mais. Será que aquele grande amor vem? DJ Rebelde! Quem sabe nós dois ainda podemos. Marcelo Portuga também com a gente. Tá só de bola, né, Portuga? Bora, carioca! A gente já não tá mais 0-0, meu irmão, vai! Na base do só você, você for. Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais na base do só você, você for. Será que aquele grande amor também cansou? Como uma gota neblina que corre no ar. DJ Rebelde! Quando a saudade dá em cima, não escolhe o. Deixa eu abraçar também toda a galera dos petistas aqui no lado. No peito da paz. Fora Bolsonaro! O caneta chega por trás, volta pra mim. A história termina antes de começar. Salve, salve, galera, DJ Rebelde aqui pela Feira do Açaí. Já passando o convite que hoje tem Rebelde lá na Toca da Cerveja da Pedreira. A partir das 11 da noite, tá bom, gente? Então chegue cedo, garante seu lugar que hoje a antiga Toca do Lobo, hoje a Toca da Cerveja vai ficar pequenininha. O trio e Impacto! DJ Pedrinho, DJ Juninho, DJ Del Saudade e a participação especial do seu maestro Rebelde. Amor que pode machucar, só tem um jeito de passar, volta pra mim. Minha amiga Rafaela lá do PT, lá de Ananindeua, alô Rafaela, abração você, tá bom? Jeito que está, eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Tudo que eu disse é mentira, não vale ser. O maestro da saudade. Coisas que a gente se esquece se tem. Mirim Explosão. Agora ele é retro. Saudade, saudade, saudade! DJ Rebelde na sequência. A sequência que fala de amor, a sequência que toca no seu coração. Vamos detonando! Aqui no quiosque da Carol. É mais linda a vida se existe amor. O maestro da saudade. Tem mais cor na paisagem se existe amor. É bonito. O maestro chegou. Deito. DJ Rebelde. Rebelde. Com amor. Comigo o Gesso dos Fogos. É mais curto. O homem que prepara tudo, os fogos. Tá chegando aí o Tupinambá, Luísa. É mais fácil entregar-se quando há calor. Fala, Gesso. Tá chegando as viagens aí. É melhor perdoar e estender a mão, amor. Como é que é? É melhor. Música linda pra recordar e viajar assim. Por amor, é fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor, por amor, você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. Por amor, é mais fácil vencer a solidão. Você pode ganhar meu coração. É mais doce um beijo, você se amor. Tem mais luz o sorriso, se existe amor. Quando olham tudo com amor, por amor. Agora eu quero ver! Por amor, é fácil renunciar a tanta coisa porque não, já tá liberado mesmo. Por amor, você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. Saudade! Por amor é mais fácil vencer a solidão. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Meu coração, quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, DJ Rebelde! Este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, é por você. e canto. Vai! Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Oba! Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. Por você. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. O maestro da saudade. Rebelde, toca aquela música que a galera gosta de curtir quando tu faz a tua sequência. Bora pra cima, mulher! Vamos até 5 da manhã! É por você. Canto, direto pra pedra do peixe, meu. Pode tudo transformar, pode tudo se perder. Bora! Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero. É rebelde! Muito vai mais. Tocando a saudade toda que acendo. É por você. Que canto, que canto, que canto. Você foi a brincadeira que virou loucura. DJ Rebelde. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Só da manhã, vai. Uma história que ficou por terminar. E a saudade. Saudade. Égua do caqueado. A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer. Só na manhã. Eu te amo. Já fiz tudo que podia desistir. Só abraçar carinhosamente meu grande amigo Leleco. Aí, Leleco! E até sabendo que você não. O homem do peixe. Eu te espero. Aqui do nosso Vero Peixe. Eu preciso. Abraçar o carinhoso do Rebelde. Pra ser feliz e pra viver. Não esqueço de você. Rapaz, Didi do Vero Peixe. Nem você de. Didi do Vero Peso, e tinha um programa na rádio na época. E o Rebelde era o operador do Didi. Olha, fala Didi! Já vou soltar uma daquelas Didi na época. Aqueles merengão, tu sabe. Saudade! Saudade! Saudade! Saudade! Você foi a brincadeira que virou loucura. Detona, maestro! Foi o caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar. Saudade. A mentira que acabou por se tornar verdade. E a saudade da garota. O problema é que apesar de não querer. Aí, gente. Eu te amo. Já fiz tudo que pude desistir de te perder. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Alô, Marivaldo Bamblô. Eu preciso desse esse amor pra ser feliz e pra viver. Você é parceiro de Dino Vero Peso, homem do povo. Aí, Marivaldo. O Genilson também tá aí, é? Fala, Genilson! Abração carinhoso do Rebelde, hein, Genilson? DJ Rebelde! Eu estou aqui. Saudade! Estou morrendo de saudade. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Grande amigo Gerson dos Fogos. Só sei. Mas porra! Só sei. Que te queria ao menos uma vez. Seu olhar tão diferente. Mas pólvora! Me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente. Não vê que eu estou a vir. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e senti essa doçura. Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, que te queria ao menos uma vez. Deixa eu abraçar carinhosamente o meu grande amigo Marivaldo Borbona, grande empresário Marivaldo Borbona, proprietário aí do Tupinambá. Saudade à origem que tá chegando quando tudo isso passar. O Tupinambá tá chegando! A origem! Grande amigo Marivaldo Borbona, sucesso pra você! Alô, Genilson! Fala lá do Tupinambá! Seu olhar é diferente. Não vê que eu estou aqui. Sua origem do Oriente. É mesmo. Não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar. Índia Potira da equipe. Tanta ternura. Pronto, daí o índio. Eu queria te abraçar. Fala, Leleco! E sentir essa doçura. Como que eu tive o prazer imenso de conhecer nisso, na madruga e na pedra do peixe do Vero Peso. Tocar pra ele até 8 da manhã foi um prazer imenso, hein? Só sei. Aí não tem preço, meu irmão. Só sei. Que te queria ao menos uma vez. Como sempre fez, sem carinho, sem Deus, sem você eu não posso viver. Não sou mais ninguém. Deixa eu abraçar meu grande amigo delegado Madilson e o investigador Renan. Só que cachê. Manda uma de leve, uma Bud Ice, uma Heineken, porque ninguém é de ferro, né? Que sem seu amor eu não posso viver. Quanto tempo esperei, de saudades eu sofri, não queria te perder. Bora, Ricardo! Eu não sei viver no mundo sem amor. Aí chegou o Ricardão. Só quero amar você, mas ninguém poderá me fazer feliz. Sem carinho, sem Deus, sem você. Abraça meu amigo Davidson e o Douglas, os sobrinhos do meu parceiro Isaías. Vamos lá, Pílula Azul, o melhor lanche da pedreira. É o lanche que dá maior tesão na galera da pedreira. É o lanche do Pílula Azul. Melhor lanche, é o melhor suco da cidade. É lanche do Pílula Azul. Que delícia, certo? Lá onde o maluquinho encerra. Sem Deus, sem você, não posso viver. Quanto tempo esperei. De saudades eu sofri, não queria te perder. Eu não sei viver no mundo sem amor. Volte pra mim, só quero amar você, mas ninguém poderá me fazer feliz. Sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver. Sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver. DJ Rebelde. Já já deu bota no Luiz de Artuzinho. Vai! Vira a viola e cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida. E de Deus. E de Deus, de mim e de você. Diga que você pretende tudo deixar. DJ Rebelde. Que só lhe interessa da vida poder me amar. É o maestro, é? Morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Olha o barco aí! Tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. E fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. Lá vai ele! E à tarde, quando o sol se for, e brilhar a lua prateando. Pula, Juninho, no barco, meu! Vou pedir, vira a viola e cante uma canção. Vai! Vou lhe pedir, vira a viola e cante. DJ Rebelde. Uma viagem no tempo. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Vai recordar, vai. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Bora, Lorena! Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez aí, legal, maior. E você sorrindo diz: já vou apertar aqui, pode? Pode ainda fazer bem. Posso dar umas pedradas aqui, posso? Me diz que isso tudo é tão lindo. Oh, pronto. Que lembra um filme tão antigo. Aí você vem! E aí você vem e me dá um beijo. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. sei se no meu peito cabe mais. Oh, bora, João. Esse amor pode ser a saudade é viver, moleque, reviver os bons tempos. E quando você chora lembrando de alguém, é porque você sente saudade, né? É bom que você tem sentimentos. São poucas pessoas que têm sentimentos. Me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. Aí você vem! E aí você vem e me dá um beijo. Só se for na boca, mulher. Desse jeito meu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Chama, maluquinho! Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Tá comendo só ele pra mim, mano. Que eu nem sei do que esse amor. O homem que arrebentou ontem lá no Caribe. Tá estripado. Que eu nem sei do que esse amor pode ser. Bora apertar um pouquinho, vai. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Saudade, hein? Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares. Meu amigo Cláudio, eu gosto das pedradas, né, Cláudio? Que perderam o valor sem você. Saudade! Madrugada mais falada do que nunca. Vem chegando pra dizer. Já já dei a volta do Arthurzinho. Depois tem o Flávio de volta. É inútil a minha voz. Vão levando a saudade pra vocês aqui. Você. Aniversário da Carol. Vamos lá! Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada. Pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Diz amor. Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? O patrão, né? Cadê você que me tirou a paz? Já fez o pix, já. Eu procuro mais. Cadê você? Mostrar é fácil, né? Cair na conta que é o problema, né? Gostou, né? Vou fazer de novo, tá bom? A mesma hora, aquela DJ Rebelde. Dos abraços de nós dois e dos abraços. Aí o cara pegou o barco e foi embora. Diz amor. Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? DJ Rebelde. Grande amigo Dola, tá com a gente. O sonho de toda mulher casar com esse cara. Toda noite. Só por causa do nome dele. Às 9 horas mais ou menos. Dola. Tá muito alto. Eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas. Chega os olhos das mulheres brilham, né? E em meus anseios me perco inteiro em devaneios. Bora, Didi! Cada noite a vejo sempre mais bonita. Tu já quer ir lá serrar de novo. E a minha sede por seu amor é infinita. Melhor churrasco do Carmelândia. A panela de barro, meu irmão. Em frente à vitrine. Degustado e aprovado pelo maluquinho. Enquanto meu sonho de ilusão não define. Na calçada morrendo de amor, comparando as assim. O seu corpo com o corpo bonito. Baratuzinho! Desse manequim. Preparando aí. Já já chega o meu parceiro, o meu brother, DJ Flávio Camorim. É que Camorim, né? Grande amigo Lelé. Tá falando a sequência, Lelé. Por quê? Seu abraço, só aquele avoado, fazendo de mim pouco caso. Por que usar tanta ironia só pra me ferir? É daquele avoado das 6 da manhã. Por que esse gesto tão falso, maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim? Pra quê? Se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou toda sua alegria e você minha paz. O maestro da saudade. Diga, meu amor, um motivo, você deve me perdoar. Porque jamais conseguiria de mim se afastar. O que tu quer? Eu quero você sempre perto, sem tempo certo, pra te ver e te abraçar. Preciso de você comigo por toda a vida. Saudade! Quero lhe dar. Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que sou com teus caminhos. Posso esquecer o que sofri. Só pra ser como de garim, galera aí do PT aqui no lado. Galera do Fora Bolsonaro, vai! Descobri que tu nasceu pra mim. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, minha Nathalie. Chama mãe. Maestro da saudade chegou, DJ Rebelde. Não me faças mais sofrer. O maestro da saudade. Só vivo pra te querer. O maestro da saudade. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Maestro da saudade. O maestro da saudade. O maestro da saudade. O maestro da saudade. O maestro da saudade. O maestro, o maestro. O maestro DJ Rebelde Saudade. O maestro.

pro papo. Olha, de rebelde, eu já tô com a minha garrafa de 51 e meu tapereba na mão, pronto pra dançar aquele caqueado de lambada, pai d'égua, que só você sabe tocar. Dá-lhe, maestro. Segura o caqueado! Já já deu a volta do Arthurzinho. E logo eu passei do DJ Flávio Amor Camorim. Vamos lá! Olha o caqueado! Chofé! A Célia não vai deixar queimar a comida aí. Meu e aí, Célia? Bora, Portuga! Só do gagueado, vai, Portuga! Vamos lá, galera, agora sim, só no caixa, vai. Agora melhorou o clima, né? Batendo um freixo. Deixa eu passar aí a conexão. As apresentações do Rebel de hoje. Aqui vamos lá pro Casota agora. Testando as topíssimas. E tem o Rebelde lá no Casota agora. Das 5h30 até 6h30. Aí depois tem Palácio dos Bares. Não sei se é palácio, não sei se é toca da cerveja. Eu tô ficando doido já. Já trocaram meu horário. Agora vão me dar o horário do São Guilherme, que é das 5 às 6 da manhã. Já vai estar dormindo já. Acho que a primeira, depois da apresentação, é lá na Toca da Cerveja Antiga, Toca do Novo, tá bom? Das 11 até 1 da manhã. Depois, vamos até o Palácio Aniversário do Cacique de Jandinho, fechando a nossa apresentação. Domingo, a gente começa lá em Outeiro, lá no Marizia. Depois a gente desce pro Jurunas. Nós estamos aí na Timbiras, aniversário da patroa Tininha, tradição. É 65 anos e é 5 anos de tradição do Rebelde. Tá no aniversário da Tininha, tá bom? Aí na Tininha, aí na Timbiras. Aí depois a gente também na Ilhaga, aí no Porto de Marés. E fechando lá no quintal do Gláudio no Guamá. Vamos lá, segunda-feira, Paraíso das Pedras começando lá em Marituba. Depois a gente vamos no Sunset Ilha, lá em Boa Vista. E na volta a gente termina lá no Hotel Vila Rica, Belém. E depois na madruga, eu vou acompanhar os irmãos Edilson de Oslo lá na Top Show. Showman, veio no meu PV. Mentira! apresentação do Rebelde. E após essa aqui, tem o meu parceiro DJ Arthurzinho. Só preparando pro Flávio Camorim. Já deu no peixe, já. Só tem isso aí, né? It is high time. Quero ver só assim, vai. It is time for love. I'm in for the ride. I have plenty of. Are ready for romancing? Girl, I have a love in store. Come on, little darling, tell me what you're waiting for. Deixa abraçar carinhoso, meu grande amigo Leleco. O homem do peixe, o homem que comanda parte do peixe aqui. A pedra do Vero Peixe, como eu chamo. É o balcão do Vero Peixe. It is time for love. Segura o caquinho. I'm in for pride. I have plenty of. Chegou DJ Rebelde.